primeiro ponto achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem isso mesmo, trauma do Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Valde Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos, claro, a mais um programa Bola na Área. Sempre às terças-feiras, já sabes, estou aqui eu, Ricardo Dias, para levar até si todo o desporto de Portugal, obviamente, e também da região do Val do Sousa. Estamos então aqui reunidos, como eu dizia, eu, Ricardo Dias, também o Rui Fernandes do Sporting, o Marcelo Dias do Benfica e o Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Já também está cá o Pedro Rocha para mais à frente levar até si a rubrica de ciclismo, isso mais adiante no programa. Deixo na abertura o nosso site em bolanaarea.pt.vu, também a nossa página do Facebook em facebook.com/bolaareajornalfm. Vou repetir, facebook.com/bolaareajornalfm. Vamos então passar a bola e pôr já a bola a rolar, já que este fim de semana foi um fim de semana de emoções. A decisão do título de campeão nacional, também no que diz respeito às despromoções, e já depois do fim de semana, já com muitas movimentações no que ao mercado de treinadores diz respeito. Vamos falar, claro, da saída quer de Jesualdo, quer de José Mourinho, também da entrada de Leonardo Jardim e do futuro, quanto da incógnita quanto ao futuro, quer de Jorge Jesus, quer também de Vítor Pereira. Vamos começar pelos resultados então da jornada última do futebol português. Vitória de Guimarães 0, Rio Ave 1, Olhanense 0, Marítimo 0, Beira-Mar 1, Sporting 4, Gil Vicente 1, Estoril 3, Passos de Ferreira 0, Porto 2, Nacional 2, Académica 1, Vitória de Setúbal 0, Braga 1 e o Benfica 3, Moreirense 1. São estes os resultados da jornada 30, o campeonato que acabou com Jackson Martínez na liderança da lista de melhores marcadores, 26 golos marcados em 30 jogos. Lima no segundo posto com 20 golos, Oscar Cardoso 17 tentos no final dos 30 jogos, ou para ser mais concreto, no final dos 25 jogos realizados por Oscar Cardoso. Vamos então abrir as portas aos nossos comentadores e numa altura em que o Rui vai fazendo estes ruídos estranhos, mas já está tudo aí cá retomado, vamos então falar do jogo que acabou por decidir o título de campeão nacional. Vamos começar por essa vitória do Porto na Mata Real, uma vitória por 2-0. Daniel, tem dos honras da casa, boa tarde. Uma vitória que acabou com festa azul e branca. Olá a todos, já não vim cá há algum tempo, tipo de férias, e aproveito para saudar aqui os meus colegas e os nossos ouvintes. Foi um jogo com o Futebol Clube do Porto em Passos Ferreira, entrou um bocado nervoso, não jogando o seu futebol muito, muito certeiro, falhando muitos passos, mas logo depois o Futebol Clube do Porto começou a encarreirar e depois do golo de penalti tudo começou a fluir o futebol e... Porto e o Ares têm que arreirar, não é? Bem, vocês... Bem encarreirado, não é? No final da época, ao menos, podíamos ter um... Este lance vai ficar para toda a época marcado, infelizmente, não é? O Porto, quando é beneficiado uma vez, é logo cai o carme da Trindade, quando os outros são, é o normal, não é? Mas o Futebol Clube do Porto fez um jogo muito bom e é o justo vencedor. Quanto à festa azul e branca, festa que acaba por ter um enorme ponto final, ou melhor, um enorme ponto de interrogação após o ponto final do campeonato. Pergunto desde já, afinal de contas, Vítor Pereira é ou não para continuar na frente da equipe? É sim. O Vítor Pereira nunca foi consensual entre os adeptos do Futebol Clube do Porto. Muitas vezes aqui eu o critiquei. É um treinador que tem uma maneira de falar pouco explícita e às vezes incompreensível para a maior parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. E é um treinador que nota-se muitas vezes que parece estar isolado. Eu acho que ele este ano deu muito peito às balas. O que é certo é que ganhou o campeonato sem derrotas, uma coisa que só três treinadores em Portugal conseguiram, um treinador do Benfica nos anos 70, não é? Jimmy Hagan, André Villas-Boas e Vítor Pereira, não é? E ele merece o meu destaque, merece em parte as minhas desculpas, não é? Porque muitas vezes o critiquei aqui durante o campeonato pelo futebol que ele... Que a equipa ia praticando. O que é certo é que a equipa de Futebol Clube do Porto às vezes praticava um futebol enfadonho, mas tinha sempre muita posse de bola e perdeu o Hulk à terceira jornada, teve muitas lesões de jogadores fundamentais como Maicon, Fernando, o João Montinho também teve ali uma parte da época que não jogou muito e depois jogou pela seleção, até no fundo quando os portistas pensavam que até ia ser mal ele jogar na seleção lesionada, até foi bom que ele ganhou o ritmo e Varela também andou ali apagado uma boa parte da época e o banco pode-se dizer que o Futebol Clube do Porto não era assim tão bom como o do Benfica, podemos dizer assim. O Benfica, o Jorge Jesus conseguia alternar muitas vezes avançados. O Futebol Clube do Porto, eu acho que o treinador às vezes chegava a situações de jogo que olhava para o banco e dizia, olha, que seja o que Deus quiser, metia jogadores da equipa B ou jogadores que muito pouco jogavam, como Kelvin, que nos deu, pode-se dizer que nos deu o campeonato, mas às vezes são jogadores desses que têm a sorte de marcar o golos na hora certa e andam apagados o resto da época. Muito bem, ainda antes de dar a voz ao Marcelo e também ao Rui, vamos escutar precisamente as declarações de Vítor Pereira no final dessa vitória na Mata Real. Vítor Pereira, que aproveitou para fazer um balanço da época e deixar a dedicatória deste campeonato, lembrando desde a família aos adeptos do Futebol Clube do Porto. A vontade que tenho é falar pouco e ir festejar com os nossos adeptos. Fundamentalmente vou aproveitar esta conferência de imprensa para agradecer a esta equipa técnica maravilhosa, não é? que me apoiou sempre e que merece tudo. Vou agradecer às nossas famílias, às nossas, dos jogadores e toda a gente que sofre connosco. Queria agradecer também à administração, ao nosso presidente, e dizer que hoje aquilo que mais me conforta, aquilo que é dar-lhes esta alegria, é dar-lhes mais uma alegria, e sentir aquele ventinho na cara nos aliados, que isso é indescritível. Portanto, é aquilo que mais trabalhamos durante toda a época, sentir aquele ventinho lá em cima do autocarro a bater-nos de frente e a comemorar mais uma vez um título para o nosso grande clube. Sinceramente, isso até onde vai o mérito, até onde vai o demérito, eu não consigo, sinceramente não consigo explicar. O que eu vos digo é que somos campeões com todo o mérito, porque merecemos de facto ser campeões. Vítor Pereira, então, a falar daquilo que foi a época. Marcelo, deixa-me perguntar-te, e podemos começar já por analisar esta vitória do Porto, até porque podia ainda ter influência no que ao campeonato diz respeito, isto é, se o Benfica ganhasse e o Porto não ganhasse em Paços da Ferreira, o Benfica ainda podia ser campeão. Como é que viste esta partida que acaba por ter as questões também da arbitragem, como já há pouco falaram, quer tu, quer o Rui, também associadas a esta vitória do Porto? Até que ponto é que terá sido essa a principal razão da vitória do Porto? Antes de mais, boa tarde. Quanto ao jogo do Porto, não posso dizer o que vi, porque aquilo que vi do Porto não foi grande coisa. O Benfica estava a jogar à mesma hora, por isso era um bocado difícil conseguir ver os dois jogos. Mas no momento em que estava a assistir ao jogo do Benfica para a televisão, tive a informação que deu na altura em rodapé que o Porto tinha acabado de marcar, e então tive a curiosidade de ir ver o golo do Porto, e depois quando vi que tinha sido um penalti e tinha sido uma expulsão, ainda me suscitou mais curiosidade. Pronto, falando do lance, não posso dizer nada de especial. O árbitro marcou, está marcado. Foi uma grande penalidade que aconteceu fora da área, um metro e meio, digamos. Também não é preciso exagerar. Não. Daqui a um bocado estás a dizer que já é meio campo. Não, mas foi um metrinho. Pronto, um metrinho. Sabes o que é que foi? O problema foi da carraça. Ah, pronto, foi, mas aquilo foi um metrinho fora de jogo. Fora da área. Eu até digo que aquilo houve um toque sobre o Rames, um toque muito subtil, mas que existiu. Agora o que eu não consigo perceber é o árbitro conseguiu descortinar um toque que, até para nós a vermos na televisão, que é muito difícil conseguirmos ver o toque, mas o árbitro conseguiu ver que o toque acontece, mas não conseguiu ver que era fora da área, quando o toque acontece a um metro da área. Isso é que me deixa assim um bocado. Eu não sou a primo do Capel. Não sei, é possível, mas é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que o campeonato foi entregue ao Porto, como eu já tinha dito no programa anterior. Não me acreditava que o Porto deixasse surgir o campeonato. Acho que mesmo que não acontecendo esse lance, acho que o Porto acabaria por chegar à vitória. Agora, quando foi o jogo do Sporting com o Benfica, falou-se, era o campeonato do Capel, era o campeonato isto, e foi o maior roubo de sempre, e não sei o quê. E eu, sinceramente, não tenho visto, por parte dos benfiquistas que conheço, e daquele núcleo que conheço de benfiquistas, estarmos a dizer que o Porto foi campeão porque aconteceu aquele lance, que eu também não estou a dizer isso. É a pressão que é criada a partir do momento em que há uma arbitragem que condiciona o jogo do Benfica, quando condiciona um jogo do Porto. É completamente diferente. Mas não acredito que o árbitro tivesse coragem para não marcar grande penalidade. Relativamente ao resto do jogo, não posso dizer grande coisa, não vi mesmo. Posso falar um bocadinho de jogo do Benfica, mas falaremos mais à frente, espero eu. Contra se o título é justo. É justo, Porto tem mais pontos, o Benfica teve a oportunidade dele, não aproveitou. Posso-me queixar um bocadinho de falta de azar ou falta de sorte, mas isso também no desporto é indiferente, que fica para a história quem ganha o título. O Porto tem mais um ponto que o Benfica, pronto, sagrou-se campeão e não tenho mais nada a dizer sobre isso. E o Porto foi melhor nos dois jogos contra o Benfica, não é? Não, nisso não me acredito. É, no primeiro jogo acho que foi um jogo equilibrado. Pois foi, vocês deram porrada ao jogo todo, um jogo equilibrado. Então neste jogo no Dragão podemos dizer que ao intervalo o Porto tinha 16 faltas e o Benfica tinha 8. Então o Porto deu porrada forte e feliz também nesse jogo. E é preciso contar as vezes que a máquina entrou em campo, que é que ganhou. O Benfica voltou muito mais. Eu por acaso és dos únicos benfiquistas que eu estou a ouvir a dizer que o campeonato foi entregue na última jornada por causa daquela arbitragem. Eu acho que o Benfica perdeu o campeonato por culpa própria. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que eu tinha dito na semana passada que o campeonato tinha ficado entregue no jogo do Dragão. Sim, o Benfica entregou o campeonato no jogo com o Estoril. E vocês ainda tiveram lá uma ajudinha e tudo do Paulo Batista. Com um gol fora de jogo do Estoril. Não, e o penalti que ficou para marcar. Mas o gol do Estoril é fora de jogo. Não, porque 2-0 se calhar era mais difícil de vocês virarem o resultado, não é? Mas pronto, à frente. Vocês perderam o campeonato nos dois jogos com o Porto e no Estoril. Marcelo, vocês têm de ter a noção disso. Não eu não estou a dizer que o Marcelo, até que ponto é que já concluís essa tua ideia? É o campeonato. Custa perder um campeonato ao fim de três épocas, sendo que o Benfica esteve mais perto de o alcançar? Sim, foi exatamente o que eu disse na semana passada, que custava. Eu, depois do jogo do Porto, eu tinha praticamente a certeza, 99% de certezas, que o Benfica iria perder o campeonato. Custa perder, estar grande parte do campeonato na frente do campeonato, estar na grande parte das provas, sempre ir às finais, o Benfica estar a fazer uma boa época e depois perder um jogo no Dragão aos 92 minutos, numa parte em que o Porto estava a demonstrar estar de cabeça perdida, em que não, nem os esportistas acreditavam que o Porto conseguiria chegar à vantagem, sofrer um golo aos 92 minutos, claro que me deixou muito frustrado. Já a época passada me tinha deixado frustrado, o Benfica conseguia deixar perder 5 pontos de vantagem a meio da segunda volta do campeonato. Agora, este ano ainda me custou muito mais. A 3 jornadas do fim, estarmos com 4 pontos de avanço sobre o Porto, e mesmo assim o Porto ser campeão, claro que me deixa frustrado. Mas é como estou a dizer, o Benfica perdeu este campeonato por demérito próprio, não foi por mérito do Porto, na minha opinião. O Porto também teve o seu mérito porque acreditou até ao fim. Se calhar outra equipa era capaz de não acreditar, mas eu acho que se fosse ao contrário, também já tinha deixado aqui esta ideia, se fosse o Porto a ter os 4 pontos de avanço a 3 jornadas de fim, teria sido campeão. Uma pergunta também que vai certamente gerar alguma polémica ou não, afinal de contas, quem é que foi a melhor equipa nesta época? Neste campeonato? Pontualmente foi o Porto. O Porto tem mais um ponto que o Benfica, foi melhor. Mas se formos avaliar aquilo que foi a época, no futebol jogado, no, com todas as competições, é que temos que ver, o Benfica tem mais 10 jogos que o Porto esta época. E o nível de futebol que o Benfica praticou, tendo assim mais 10 jogos que o Porto, acho que foi superior. Acho que o Benfica, esta época, com tudo o que fez, merecia ter sido coroado campeão nacional. É a minha opinião. Pois, o futebol do agora Porto... Agora não há o Coroado, há o Capela. Pois, há o Capela. Ou o Miguel. Pois não, Jesus, Miguel. O problema é que Jesus caiu 3 vezes antes de ser crucificado, não é? Foi numa no Estoril, a outra no Dragão e a outra no Chelsea. Vamos ver se cai 4 vezes. Não, a história da Bíblia diz que é 3 vezes, vamos ver se cai 4 vezes. Eu como portista, espero que sim, não é? Não, o Benfica jogou um bom futebol durante a época, mas o Futebol Clube Porto também jogou, não é? Mas o Futebol Clube Porto teve jogos que jogou muito bom futebol, que eu acho, contra o Gil Vicente em casa em casa do... do Guimarães, acho que foi dos 2 melhores jogos da época e fez outros jogos menos bons, não é? Mas pronto, como diz o treinador de handball do Futebol Clube do Porto, diz que quem joga mal no Futebol Clube do Porto é sempre apoiado quem joga bem. Aquilo no fundo é uma família e eu acho que os jogadores foram guerreiros. O treinador foi guerreiro porque deu o peito às balas em maior parte da época, se calhar era ele, quando nós estávamos atrás, era ele que falava, não é? E dou todo o mérito ao treinador. Eu acho que ele está em grande. Se ele ficar, eu vou apoiá-lo, porque ele merece. Ele ganhou o campeonato sem derrotas e faz sentido ele ficar para nós portistas, não é? Se fosse Jesus, eu não queria que ficasse, não é? Porque já vamos falar também dessa questão do Jesus. Acabou de dizer uma coisa impensável na maioria da cabeça das pessoas. Disse que não trocava títulos nenhuns por esta época, por amor de Deus. Eu antes preferia que o Futebol Clube do Porto jogasse pessimamente, ainda pior que o que jogou este ano, em bem a parte dos jogos, e ganhasse o título na mesma. Eu já trocava isso. Parecia quase um título. faz-me lembrar o presidente do Benfica, que há tempos disse: mais vale ter lugares na Liga do que comprar jogadores, por amor de Deus. Isso já foi há muito tempo. Vamos lá avançar. Peço também uma análise rápida a esta vitória do Porto, até para depois falarmos da vitória do Sporting, uma despedida em grande da época, e claro, também ainda temos esse jogo do Benfica em casa com o Moreirense. Relativamente ao Passos Ferreira Futebol Clube do Porto, que ainda era que fosse o Sporting, se estivesse ali a disputar o título na última jornada. Quanto ao Passos Ferreira Futebol Clube do Porto, acho que os meus antecessores já disseram tudo o que haveria para dizer. Relativamente à arbitragem, foi polémica. O primeiro golo nasce de um penalti inexistente, é limpinho como a água. E claro, a partir daí o Porto embalou contra 10, até fez uma exibição que eu pensei que fosse mais bem conseguida, em função de estar a ganhar por 1-0 e depois a jogar contra 10, pensei que fosse ter uma atuação que abrilhantasse um pouco a conquista do título, mas isso não se passou. Agora é como eu costumo dizer, o que fica para a história é o resultado final, e o resultado final é que o Porto é o campeão. E também faz-me bem agora ver um bocado, e nós que tivemos uma época tão conturbada, quer em termos de resultados na nossa equipa de futebol, quer em termos de substituições de treinadores, ver esta meia-culpa agora dos adeptos do Porto a dizerem que afinal Vítor Pereira merece uma terceira oportunidade. E sinceramente, não é um treinador que, digamos, me encha as medidas. Agora também, ao longo da época, foi-se vendo que se calhar havia equipa técnica a mais e jogadores a menos, porque o plantel Futebol do Porto realmente era muito curto. O que pode marcar a diferença e o que de certa forma mantém esta animosidade ou esta desconfiança entre os adeptos do Porto e o seu treinador é a carreira europeia, nitidamente, porque em termos nacionais estamos conversados, 60 jogos, uma derrota apenas, e contra factos também não há argumentos. Agora, em termos internacionais, há que lutar realmente o plantel do Futebol Clube do Porto com outras armas, e não é aquelas que vieram de Sporting em excelente hora, diga-se de passagem. O Eliasson já não veio de lá, mas pronto, o Sporting, felizmente, relativamente a ele, conseguiu extrair tudo aquilo que ele tinha, não é? E quando ele já estava muito futebolisticamente, já digamos, muito queimado, lá o vendeu para o Brasil, e depois vimos que ele jogou mais dois ou três mesitos em grande e caiu por aí abaixo. E depois essa grande contratação, que foi o Ismailov, que na realidade é um encanto vê-lo jogar e saber quanto é que ele custa ao minuto ao Porto, porque foi um barrete que nós enfiámos até aos ombros, e agora vê-lo enfiado na cabeça de outros também nos dá alguma consolação e serve um bocado como, digamos, um prémio para, pronto, pá, paciência. Ele sempre conseguiu enganar outros, nós não fomos tão lorpas quanto isso, que ele não conseguiu enganar outros mais, pronto, e é mesmo essa situação. O Porto acho que é campeão com inteira justiça, chegou ao fim do campeonato com mais um ponto. Quanto a vitórias morais e vitórias de jogarmos o melhor futebol, é do outro lado da segunda circular. Isso depois, pronto, não vale o que vale. Para o ano já toda a gente se queixou, se esqueceu e diz que quem foi campeão foi o Futebol Clube do Porto. Quanto a Jorge Jesus, acho que às vezes era mais fácil e mais benéfico para ele estar um bocadinho mais calado, ter um bocadinho mais de contenção verbal, porque senão depois arriscam-se alguns adeptos assim mais incautos e crentes, acreditam nas palavras dele e depois vão fazer daquelas coisas como reservar o Marquês de Pombal, por exemplo, para comemorar, em que depois diz que os lampiões reservaram para os campeões, não é? Pois claro, surge essa situação. Vamos então aqui dar uma mensagem de um dos nossos ouvintes, também pode fazê-lo para o 917772526, e diz para vocês não se matarem, para se entenderem. O que interessa é que o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional. E este nosso ouvinte que diz que sempre avisou para não se mandar foguetes antes da festa. Ele que manda também uma boa tarde para mim, Ricardo Dias, e também para os restantes, neste caso para vocês. E este nosso ouvinte que acabou por não assinar a mensagem, se quiser pode mandar outra a dizer quem é que enviou a mensagem. Eu lembro, não sei a idade desse nosso ouvinte, mas eu lembro perfeitamente, porque já andava no liceu e foi há cerca de 30 e poucos anos, em que o Futebol Clube do Porto nunca tinha sido campeão 3 anos seguidos. É ver como os tempos mudam, não é? Portanto, felizmente nessa altura não tinha sido campeão 3 vezes seguidas, e foi o Sporting a tirar esse tricampeonato. Como na altura a impressão das t-shirts e tal não era tão fácil, eles já tinham as t-shirts feitas com o tri, depois puseram naranjos, que era uma bebida muito em boga na altura, ficou o tri naranjo. Portanto, o Benfica este ano ficou um bocado a comemoração dos melões, não é? Como alguém pôs lá no Marquês, feira do melão. Era uma tendência, isso acontece. Bem, e pronto. Rui, vamos. Estamos sobre a meia hora, mas vamos falar do Sporting, até porque também não haverá tanto para falar como depois do Benfica e dos cartões verde e vermelho, bem como os golos da semana. Vamos avaliar já essa vitória do Sporting, uma vitória que marca não só o fecho do campeonato, marca também a saída de Jesualdo Ferreira. 4-1, uma vitória do Sporting que não deixa qualquer dúvida e que atira o Beira-Mar para a segunda divisão. Sim, quanto a isso, é um facto. Eu desejava que esta vitória não tivesse sido no encerramento do campeonato, mas sim na abertura do mesmo. Portanto, era sinal que nós eventualmente teríamos esperanças redobradas em conseguirmos algumas das metas que, de certa forma, contávamos no início da época. É uma vitória nitidamente fim de campeonato, em que uma equipa como o Sporting estava a jogar descontraída, o Beira-Mar precisava do jogo, como pão para a boca, como se veio depois a verificar, em que desceu de visão. Foi uma vitória, não direi saborosa, mas foi uma vitória para encerramento da época mesmo, para nós, de certa forma, limparmos um pouco daquilo que foi o nosso calvário este ano. Foi a vitória mais robusta da época e assinalou também a despedida de Wolfswinkel, que marcou 2 golos. Um avançado que, sinceramente, a mim não me vai deixar grandes saudades, mas compreendo, é um valor emergente, é um avançado em termos posicionais que joga muito bem. Em termos de concretização, que é aquilo que se pede a um avançado, fundamentalmente, não era nenhum as, mas pronto, nós também não poderemos ter ópera pedestões, não é? Quando quisermos um avançado que realmente seja um Jackson Martinez ou um Oscar Cardoso, temos que puxar os cordões à bolsa. Neste momento não podemos, e como diz o ditado, quem não tem que um caça com um gato, que é aquilo que nós temos andado a fazer. Quem é que achas? Achas que é o Gilas, do Moreirense? Dava jeito esse. Quanto a Jesualdo Ferreira? Eu acho um bom jogador. Rapidamente até fazer essa análise ao trabalho de Jesualdo. Quanto a Jesualdo Ferreira, penso que ele entrou já com o comboio em andamento, mas em alto andamento descendente, não era ascendente, foi descendente. Conseguiu ali, de certa forma, devolver um pouco a esperança dos serviços mínimos aos adeptos sportinguistas. Claudicou quando esses serviços mínimos pareciam alcançáveis. E já quando eu estava no Futebol Clube do Porto, não era um treinador que reunisse grande simpatia da minha parte. No Sporting foi uma pessoa esforçada, séria, que procurou ali amenizar um pouco aquele clima de instabilidade que havia. Conseguiu, junto dos miúdos, incutir-lhes alguma responsabilidade, dar-lhes alguma moral. E de certa forma, pronto, fez o seu trabalho. E para a época que vem, Como o presidente, e muito bem, acho que ele que viu que Jesualdo tinha se esgotado, que era aquilo que íamos em cada 10 jogos, ganhávamos 3 ou 4, perdíamos outros 3 ou 4, empatávamos 1 ou 2, foi buscar Leonardo Jardim, pronto, que é realmente um treinador, e tenho que assumir aqui um pouco o risco das minhas afirmações. É um treinador que eu sempre gostei, é um treinador que pode, de certa forma, fazer renascer um bocado o Sporting. Agora também não sei os meios que lhes vão dar, não é? Nós também depois corremos o risco de ter treinador a mais para a equipa a menos. Não sei até que ponto é que isso se vai verificar, mas acho que, de certa forma, vai haver ali algum equilíbrio. E o presidente tem alguma... Está-me a convencer pelo estilo low profile, de apresentar as coisas como factos consumados, de deixar de haver tantos papagaios no Sporting, de ter ordenado ali um pouco a casa e ter, de certa forma, dentro das possibilidades que nós temos, devolver um pouco a credibilidade que há muito estava a redir. Muito bem, a mensagem de há pouco foi do Paulo Guedes. Entretanto, recebemos uma outra que diz: boa tarde, dá os parabéns aos comentadores por realmente dizer que lhe dá prazer ouvir pessoal novo a falar, pessoal que sabe e que percebe de futebol e tem talento para o fazer. Um grande abraço a todos. Uma mensagem do Bruno Irivo, também pode fazê-lo, enviar SMS para o 91-777-2526, deixar a sua mensagem sobre o programa e também sobre o campeonato que acaba de ser vencido pelo Futebol Clube do Porto. Nós voltamos já a seguir para falarmos então quer da vitória do Benfica, quer também das saídas de Jesualdo, que o Rui acabou de falar, mas da saída de Mourinho, da entrada de Leonardo Jardim, e ainda fazer também uma análise a essa derrota do Benfica no final da Liga Europa. Até já! Estamos então de regresso para aquela que podemos chamar a segunda parte do nosso programa. Entretanto, recebemos mais uma mensagem do Gustavo a perguntar ao Rui, o comentador do Sporting, o que é que achava, se lembrava do último treino do Sporting para o lado. Eu não lembro porque era novo, ainda não era nascido, mas lembro do Sporting, e eu conheço a história do Sporting minimamente. Tem alguns tris e tem um tetra, que foi o primeiro clube em Portugal que fez o primeiro tetra. E portanto, também perguntou já coisa agora, que, por exemplo, o Benfica nunca conseguiu. Mas temos 33 campeonatos. A outra pergunta era relativamente à questão de João Moutinho, mas essa sim terá sido uma boa venda. Foi uma venda do Sporting, na altura foi a venda possível. Foi aquilo que eu disse, quem não tem cão caça com gato, e nós não temos dinheiro para segurar jogadores que, como o João Moutinho, que na realidade queriam ganhar mais dinheiro, não é? Não temos essa possibilidade. Muito bem, 9177... Peraí, que o Marcelo disse 33... É 32. Não é 33. Sim, o campeonato que eles já estavam a festejar. Não. Não, assim, Ricardo, deixa-me só dizer, eu e o Rui vamos ficar expectantes no próximo domingo, porque para o fogo de artifício que vai haver em Lisboa, não é? Porque aquilo, eles era para as três frentes, agora só está numa, aquilo deve ser a triplicar o fogo de artifício, que vai ser maior que a da Madeira na passagem de ano. Sim, aquilo, as vidraças vão partir todas. Vai ser uma festa brutal, espero eu. Lá na luz, até as lâmpadas vão partir. 917772526 é via SMS e participe também no nosso programa. Não se esqueça de, no final, de colocar o seu nome. Agora vamos ouvir Jorge Jesus, numa altura em que recebemos precisamente mais uma mensagem, eu já a vou ler, mas vamos ouvir Jorge Jesus a falar sobre essa vitória do Benfica sobre o Moreirense e também sobre a época. Nós este ano tivemos em todas as decisões, em todas, quando digo todas, Liga Europa, Campeonato, chegámos ao último jogo e há aquela história que às vezes aqueles que são negativos dizem, ah, Benfica, este ano ainda falta uma, morreu na praia. O Benfica não morreu na praia, né? Para eu, há muitos que morrem afogados no meio, nem conseguem lá chegar. E como o Real Madrid, como o Bayern de Munique, já foram a 10, 11 finais, perderam 5, perderam 6. E portanto só se ganha indo lá muitas vezes. E portanto é com esta mentalidade que o Presidente está-nos a conduzir, e é para aí que nós estamos também confiantes enquanto ao futuro. Nós, Benfica, temos cultura desportiva, sabemos quando ganhamos e sabemos quando perdemos. Não mudamos discurso quando vamos à frente em relação àquilo que nós fizemos neste caso no passado. O Porto chegou ao fim com um ponto a mais, foi o vencedor. Portanto, se foi o vencedor, é porque assim o fez e assim o mereceu. A vitória do campeonato, também analisada por Jorge Jesus. Marcelo, um jogo em que o Benfica talvez tenha acusado quer a derrota no Dragão, quer também a derrota no jogo com o Chelsea. Um Benfica que até entrou a perder no jogo. Sim, é verdade, o Benfica entrou bastante mal neste último jogo com o Moreirense em casa, apesar de ter uma casa com 50 mil adeptos, puxar para a equipa, ainda acreditar. O Benfica entrou muito mal, o Moreirense também a fazer das tripas coração, precisava dos pontos para se manter na primeira divisão e também teve uma postura em que procurou obter a vantagem. Conseguiu num lance completamente infantil da defesa do Benfica, a ser apanhada na marcação de um livre muito rápido. Eu até estava a ouvir o comentador na altura na televisão a dizer que nós no jogo temos, os jogadores de futebol têm que ser desconfiados. Mas era o do Benfica, aquele que baixou a cabeça, já está a recuperar. Não, era o comentador da Sport TV, não me lembro do nome, sinceramente. E ele dizia que os jogadores tinham que ser desconfiados, e os jogadores do Benfica não estavam a desconfiar nada do Moreirense, eles acabaram por marcar um golo. Depois da segunda parte, o Benfica procurou o resultado, começou a jogar aquele futebol que nos habituou e chegou à vantagem rapidamente e acabou por marcar 3 golos. Se tivesse marcado mais, não pareceria mal. Foi um bom jogo do Benfica, acabou por não dar o título, mas também, pronto, ao menos conseguiram terminar o campeonato com uma chave de ouro, digamos, conseguiram dar uma última vitória aos adeptos em casa. Muito bem, vamos, Rui, falar rápido da nova contratação do Sporting. Falo de Leonardo Jardim, que há pouco já falaste de Josualdo, vem substituir Josualdo Ferreira. Até que ponto é que este é o homem certo para comandar o Sporting na próxima época? Eu espero e tenho esperanças. É certo que também teremos tempo para analisar isto mais a fundo, sim, na próxima, sim, semana, sim. Mas de qualquer das maneiras... Eu espero que seja e faço votos para que assim aconteça, que seja o homem certo no lugar certo. Depende muito do plantel que o Sporting, digamos, da matéria-prima que o Sporting conseguir pôr à disposição do treinador, porque sem ovos não se fazem omeletes. E ele, se iniciasse a época com o lote de jogadores que o Sporting teve e que depois dispensou no início desta época, estou convencido que os resultados poderiam ter sido diferentes. Não digo sermos campeões, obviamente, mas pelo menos termos lutado pelo terceiro lugar e um acesso mais ou menos direto à Champions, porque era isso que no mínimo nós estávamos à espera. Depois também em termos de Taça da Liga e Taça de Portugal também as coisas não correram bem, e então na Taça UEFA, na Liga Europa, aquilo foi um descalabro, não é? Foi um descalabro, nós vínhamos umas meias finais do ano anterior. Portanto, vamos ter isso em consideração. As expectativas, não direi que são muito altas, mas são algumas, e depende fundamentalmente do plantel que o treinador tiver à disposição, porque acho que qualidade, engenho e arte ele terá para pôr aquela equipa a jogar futebol, como já teve no Braga, teve no Beira-Mar, enfim, em clubes que se poderão considerar de uma dimensão em termos de massa adepta e de historial inferiores ao Sporting, mas onde ele deixou obra feita. Então depois no Olympiacos, quando teve de abandonar, eventualmente por razões pessoais, o comando da equipa. Mas pronto. É o nosso presidente que se cuida. O Bruno Carvalho que se cuida. E eu vou dizer. Aliás, eu não sei o que vocês estão a falar. Nessa conferência de imprensa, a propósito das saídas, neste caso, nas saídas dos antigos clubes, o Bruno Carvalho até esteve para impedir o treinador de responder, mas ele fez questão de responder. E respondeu dizendo que as equipas que de lá saíram, das equipas onde ele saiu, não conseguiram melhores resultados do que com ele. Exatamente. Mais uma SMS para irmos aos cartões e ao gol da semana. Uma SMS que diz: se o Vítor Pereira sair, que seja para vir alguém melhor. Se for mandar embora para vir um igual ou pior, não vale a pena. O Vítor Pereira, segundo este ouvinte, não queria empatia, mas tem mérito, e neste momento não temos por aqui muitos melhores que ele, e a possibilidade de Mano Menezes é uma anedota dos jornais. Um abraço azul e branco do Pedro Rocha, 917772526. Ainda tem alguns minutos para dar a sua opinião sobre esta jornada, sobre este campeonato, sobre o que bem entender, obviamente ligado ao âmbito desportivo. Meus senhores, vamos então aos cartões verde e vermelho, e vamos começar pelo Daniel, campeão, primeiro lugar, tem direito de ser o primeiro. Bem, o meu cartão verde vai para o treinador do Futebol Clube Porto. Ele fez as tripas de coração e merece o meu cartão verde. Muitas vezes mereceu o vermelho, mas agora merece o verde. Fernando também merece. Lúcio Gonzalez, pela época que fez. O meu cartão vermelho vai para a arrogância de Jorge Jesus e o seu vice-presidente, que ontem não dão os parabéns ao Futebol Clube do Porto. Acho que isso é continuar com a arrogância vermelha, e a arrogância vermelha é mesmo assim, e quando se há muita arrogância, as coisas não correm bem, e nós vamos somando títulos. O meu gol da semana vai o segundo gol do Futebol Clube do Porto, Jackson Martínez, não pelo gol, mas pela época que fez, na época de estreia. Jackson Martínez veio de um clube que ninguém conhecia, muitos suspeitaram do seu valor e do preço que custou, mas Jackson Martínez foi o melhor marcador do campeonato, e por isso é o gol da semana. Muito bem, fica neste caso os cartões e o gol da semana do Daniel. Vamos para o Marcelo. O meu cartão verde vai para João Cancelo, jogador da equipa júnior do Benfica, que se tornou campeão nacional neste último fim de semana também. E no jogo com o Rio Ave foi ele que marcou os dois golos, e também pela situação familiar difícil que passou durante a época, com a morte da mãe no acidente de viação em que ele estava presente. Acho que foi um prémio merecido para o atleta do Sport Lisboa e Benfica. O meu cartão vermelho, para ser coerente, vai para o Hugo Miguel, que depois do jogo com o Sporting, eu próprio, sabendo que o Benfica tinha sido beneficiado, dei o cartão vermelho a João Capela. Tenho que dar o cartão vermelho ao Hugo Miguel. Acho inadmissível marcar uma grande penalidade daquelas na Mata Real, quando no ano passado não tenho a memória curta e me lembro de um penalti que ficou por marcar no jogo antes do Benfica jogar com o Porto, em que se dava 0-0, penso que aos 76 minutos. Pablo Aimar leva um pontapé literalmente dentro da área da Académica, e o Hugo Miguel conseguiu marcar falta contra o Benfica. E nesta última jornada conseguiu ver aquele toque e marcar aquele penalti a favor do Porto. O meu gol da semana vai para o gol de Gareth Bale, marcou um excelente gol nesta última jornada, apesar do Tottenham não conseguir o acesso à Liga dos Campeões. Rui? O cartão verde vai evidentemente para o Futebol Clube do Porto e principalmente para a sua equipa técnica, que durante a época estiveram a lutar, eu diria, quase contra tudo e contra todos, e conseguiram dar vida àquela velha máxima que diz que quem ri por último ri melhor. E também aqui uns parabéns muito particulares ao Rui Quinta, que é um dos treinadores adjuntos do Futebol do Porto, que é, não é natural aqui de Paredes, mas faz uma grande parte da sua vida cá. E também nós, como rádio aqui deste concelho, não nos fica nada mal endereçar os parabéns em particular a ele, porque penso que deve ter sido uma das peças fundamentais em termos de equipa técnica para o Futebol Clube Porto ter conseguido atingir os seus objetivos. O cartão vermelho, obviamente, só pode ir para o meu Sporting e a época que fez este ano. E peço-vos um bocado de desculpa, só aqui 10 segundos a mais, porque eu, que sou adepto de Sporting há 30 e alguns anos, nunca tinha visto uma época tão miserável. Nunca tinha visto acontecer coisas que, naquele clube que sempre prezou a ética, a forma de ser e de estar acima de qualquer suspeita, ver-se envolvido em casos como foi do Paulo Pereira Cristóvão, e como foi quando o treinador, o presidente chamou assim a escolha do treinador, em que pôs lá o Oceano, depois foi buscar Freck Velkaltren, depois foi buscar Jesualdo, que era para manager daquilo tudo, e depois passou de manager, passou a treinador principal, para aquelas trapalhadas todas, em que eu não duvido das intenções de Godinho Lopes, mas na realidade aquilo foi mal demais. E como diz o nosso querido ex-presidente da Assembleia Geral, Eduardo Barroso, diz que aquilo que se passaram lá, coisas impensáveis e inarráveis. E na realidade isso tocou-me profundamente, e se eu tinha alguma dúvida quanto ao meu sportinguismo depois desta época em que me mantive aqui inabalável, já acho que vou morrer sportinguista. Eu vou-te ser sincero, eu acho que este ano eu disse a muitos sportistas, os adeptos de Sporting são dos melhores do mundo, porque a equipa estava mesmo em baixo, jogaram um futebol deprimente e conseguiam ter 20 mil espectadores a jogar em casa. É uma coisa que e maior fora, parte, se calhar até o Futebol Clube do Porto, vou ser sincero, e fora, até nem teria. E fora tínhamos alguns adeptos que iam acompanhar a equipa. Relativamente ao golo da jornada, eu, pronto, como vou swing, ele está de despedida, marcou dois golos contra o Beira-Mar, principalmente o primeiro golo dele. Eu acho que, pronto, é um avançado que deixou, a mim especialmente não deixou grandes saudades, mas que deixou alguns números interessantes no Sporting, e que espero, desejo-lhe toda a sorte do mundo, e que o Sporting consiga arranjar um substituto, não direi à altura dele, mas melhor do que ele. Deixa-me só Wolfswinkel que vai, o Iceman que vai tentar congelar outras balizas. Deixa só recordar que faz hoje 10 anos que o Futebol Clube Porto ganhou a sua primeira taça UEFA em Sevilha. Eu estive lá presente, foi uma das primeiras finais que eu presenciei ao vivo. Quero mandar um abraço a todos os esportistas e relembrarmos desta data. De saída, deixo-lhe ainda uma mensagem de mais um ouvinte nosso, que diz que o Jorge Jesus é um grande comunicador. Confundo o verbo morrer com viver. Qual será a diferença de morrer na praia ou morrer no alto mar? É a pergunta, deixa José Barbosa, este nosso ouvinte. Não fecho então, morrer na praia dá sempre para consolar as bestinhas. Não morrer em alto mar, não. Fica então esta opinião, meus caros. Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto estarão de regresso na próxima semana para analisar não só a final da Taça de Portugal, a final da Liga Europa, que hoje ficou um bocadinho à margem, ou seja, analisar toda a época desportiva, falar de tudo e mais alguma coisa, tudo o que possa acontecer ao longo desta semana, inclusive. E o fogo de artifício em Lisboa. Tudo o que possa acontecer. Voltamos então nós, já a seguir, para falarmos do ciclismo, a rubrica Notícias de Ciclismo com Pedro Rocha, já a seguir, até já. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem-se mesmo trauma por Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Vale de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Final. Vamos então começar este nosso espaço. Vamos à rubrica Notícias de Ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Boa tarde, cá estamos então para mais umas notícias de ciclismo. Começamos, como é hábito, com o BTT. No BTT, este fim de semana, tivemos duas provas muito esperadas. Por um lado, a terceira prova da Taça Nacional de XCO, que teve como grande vencedor Ruben Almeida, que regressa assim aos bons resultados depois dos problemas que o têm apoquentado no início da época. Ele que fez primeiro, no segundo lugar terminou o Gonçalo Amado e no terceiro Ricardo Marmir. Portanto, dois sub-23. Resta ainda dizer que o quarto classificado foi Mário Costa, outro sub-23, que passou assim a assumir a liderança também do troféu, uma vez que o anterior líder, David Rosa, não participou em virtude de estar a participar na Taça do Mundo de XCO. Taça do Mundo de XCO, que já todos aguardávamos com muita expectativa, pois já estávamos há muito tempo sem ver XCO de qualidade, e então tivemos uma grande surpresa, uma vez que o vencedor não foi nenhum dos habituais vencedores, portanto não, nem Colab nem Schuster, todos eles tiveram dias mais ou menos para esquecer, que o diga Julien Absalon, que quando liderava partiu a sua bicicleta. Quem teve um dia que nunca mais vai esquecer mesmo foi Daniel McConnell. Este australiano pode não lhe dizer nada, a nós também dizia pouco, uma vez que até agora o melhor resultado dele era um top 20 na Taça do Mundo, mas uma prova muito difícil, com muita lama, um circuito muito complicado, levou a que este australiano se aguentasse, e muito bem, com mérito, sempre no grupo, sempre com os melhores. No fim, Colab puxou, McConnell foi com ele, ultrapassou, chegou até Montecón, que ia lançadinho para uma vitória, e ultrapassou o espanhol, então, para conseguir assim a sua primeira vitória na Taça do Mundo, o que será certamente um motivo para nunca mais esquecer. Na estrada tivemos também um fim de semana bastante apertado, digamos. Começou com o fim da Volta à Califórnia, que teve TJ Van Garner, que era já o previsível vencedor, como realmente o vencedor. As duas etapas no Giro de Itália, isto agora passando para a grande prova italiana, tiveram bastantes condicionantes devido ao tempo. Se primeiro no sábado a etapa teve de ser alterada e não subir uma das subidas que estava prevista, no domingo a subida ao Monte, portanto em honra de Pantani, a subida ao Galibier, ficou encurtada em cerca de 4 km. Por cá, tivemos o troféu Cidade de Amarante. No primeiro dia, um homem da OFM a vencer, no caso César Goloso. No segundo dia, cuja classificação não contava com esta, portanto eram dois dias independentes. No segundo dia tivemos um contrarrelógio da parte da manhã, um circuito da parte da tarde. O grande vencedor foi Alejandro Marca, que venceu de manhã o contrarrelógio e com o tempo amealhado chegou assim à liderança do segundo dia do troféu e saiu então com mais uma vitória para a OFM, que está a fazer uma ótima época. Entretanto, Denis Menchov e Levi Leipheimer abandonaram o ciclismo profissional. Leipheimer por motivos não muito bons, nem interessa falar, e Denis Menchov porque estava com um problema no joelho, ia ter de demorar muito tempo para recuperar, e então decidiu abandonar o ciclismo. Estas e muitas outras notícias no nosso site, noticiasciclismo.net. Estas foram as notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Ei, temos também, entretanto, a 14ª curva que sai hoje. Exatamente, mais uma vez, para que não se esqueçam, sai mais uma edição da 14ª curva, uma crónica de opinião no nosso site da autoria de Rui Quinta. Despeço-me então, até para a semana e boas pedaladas. Quanto a nós, estamos de saída, regressamos, pois claro, na próxima semana para levar até si todo o desporto de Portugal e da região do Vale do Sousa. Foi um prazer estar consigo, fique bem, fique na companhia da Jornal FM, facebook.com/bolaareajornalfm, facebook.com/bolaareajornalfm, e o site em bolanaarea.pt.vu. Está lá tudo, fique bem, fique ao som desta grande rádio, a Jornal FM, pois claro.